são os melhores. Eu vou chamar aqui SP Vic Raikais. Tei! Aham. Da cidade aflita, as esquinas tem ouvido, tinta na parede grita. Vários piram enquanto a roleta gira, mas quando a brisa chegar, o céu vai tampar de pipa. Da sua norte, vamos apavorando, sem medo do choque, enfrentando com a sorte. Os sarangos surtando no pote dos vândalos. Tudo preto, pique, blackout, ei, lock, se toca. O que cê andou tomando? Não importa mais. Vem que o planeta toma os continentes, nós já escutamos o lugar mais alto. Hospivete de fé, até o último assalto trocando. Somos melhores do que pensamos, bem piores dos que eles pensavam. Ha! Agora o hit é rap, não é aquela bossa que eles dançavam. Virou uma velha luta que parecia perdida. Dolce e Raikais, dá um moral nessa batida. Que cê quer subir, mostra que cê fez por merecer. Deu mole no setor, né? Um, dois, nem me viu. O bonde partiu, o bonde partiu. Que cê quer subir, mostra que cê fez por merecer. Deu mole no setor, né? Um, dois, nem me viu. O bonde partiu. A imagem cê legenda, subdivisão do que era lenda. Frustrado com a proposta da minha renda. Irmão, entenda a parte que me cabe. Frente ao warp, a geração 90. Que se acabe no combate tarde, não tá na agenda. Que eu vou me envolver, se vou resolver. Me empolgo, PT, PMDB, PFDB. Começou, mata o tédio, se acostuma. Dissimula o privilégio da sua turma. Só troca de favores pra quem quiser. Tô slogan no meu boné. Nessa disputa eu sigo contra a maré. Se acumular o que prosquer, ajudo quem quer. E não quero provir que o cachê tá alto. E no final meu saldo que é zero. Pergunta pra esses boy como foi subir na profissão MC. Família manda aqui, é o Game Shark. É meu start, é minha parte nesse circuito da vida que segue me canta. O bonde partiu, que cê quer subir, mostra que cê fez por merecer. Deu mole no setor, né? Um, dois, nem me viu. O bonde partiu, o bonde partiu. Que cê quer subir, mostra que cê fez por merecer. Deu mole no setor, né? Um, dois, nem me viu. O bonde partiu. Firmeza total, hein? Tei! Raikais e Shadow, tudo ou nada?